para seu tereré ou chimarrão. Erva mate São Francisco já virou tradição. Em qualquer resultado da eleição, valorize o que é nosso. Erva mate São Francisco, no tereré e no chimarrão. Erva mate São Francisco, compra e venda com o melhor preço da região. Na Rua da República, 2563. Venda de antenas parabólicas, materiais elétricos, padrões, instalações de eletricidade pelo menor preço. É com a Eletrocometa, em Amambai e Coronel Sapucaia. Eletrocometa, uma força na eletricidade para você. Os já conhecidos serviços de lavagem e lubrificação em veículos do Jatinho Lava Rápido conta agora com a mais moderna aparelhagem para alinhamentos e balanceamento de rodas. Agora, você não precisa mais ir para outra cidade para esse serviço. O Jatinho Lava Rápido está equipado com as mais sofisticadas aparelhagens para alinhamento e balanceamento de rodas. Confira você mesmo! Calçados Malota. Esta loja é sinônimo de bom atendimento e preços baixos. Calçados para toda a família, das mais variadas e famosas marcas. Calçados Malota tem o calçado que você precisa com o preço que você pode pagar. Na Pedro Manweiler. Que bolo, que doce, que biscoito, que salgado. Na panificadora Cipão, você tem uma festa. Não pense duas vezes. A Cipão tem tudo para a sua festa se tornar irresistível. Panificadora Cipão, na rua Cicatense. A churrascaria Cabana Gaúcha, que oferece o melhor rodízio com variedade de carne de primeira, comercial, sorvidos e comércio que você quiser levar em Marre Verde. Carnes assadas, costelas e diversos assados. Na Cabana Gaúcha, é assim, você encontra a melhor comida com o ambiente de sua casa. Dejana Veículos, carros novos e usados. Qualidade, atendimento e preços. É na Dejana Veículos que insiste em vender barato e oferecer os melhores veículos. Em Amambai, Dejana Veículos, na Rua da República. O vereador amigo Arão Moreira Nacional lembra aos seus amigos que a amizade não tem cor partidária. Um abraço a todos. Vereador Arão Moreira Marcial. Para o governo.